Aí que a Codelta falou 27, não corte frequência livre, uma boa tarde. Positivo livre, agora o senhor vai prosseguir para o CIA? Ah, tô na curtíssima, senhor. Eu vou iniciar após e vou seguir para o CIA, ok? Ah, ok, ciente. Equador em 119, decimal 35, boa tarde. Boa tarde, 135, Equatel. Salvador, Papai Uniforme, Serra Equatel. Serra Equatel, prossiga. Tá com plano de voo para a Feira de Santana, vai seguir corrido a céu no meu pé, no farol da céu, farol da barra. Ok, você vai manter essa altitude até feira? Após o farol da barra, vai solicitar um no 1.500 pés. 1.500 pés, eu vejo aqui que é um ultraleve avançado, confirme. Afirmativo. Não tem nenhum problema com relação à altitude não, você pode subir agora para 1.500 pés. Ciente, subindo então para o 1.500 pés, Serra Equatel. Olha, papai, o menino já abandonou o setor, comprou do litoral para cruzar o campo. Positivo, vai chamar agora 1186 para cruzamento após retorno nessa frequência. Triplo papai, meu lindo. 786, até já, senhor. Até. Salvador, é o triplo papai, meu Lima, para cruzamento do campo. A gente vai cruzar sobre o campo ou via litoral? O que for melhor pro senhor. Vicente, segue até Itapuã, de Itapuã vem em direção ao campo, o Papá Romeu Lima, reparte Itapuã. Vai reportar Itapuã, o Papá Romeu Lima. O meu Lima vertical de Itapuã, já com a proa da torre. Sente autorizado o cruzamento, reporte livrando o eixo da 1028, Papá Romeu Lima. Vai reportar livrando o Papá Romeu Lima. Yankee Oscar Oscar, prossiga. Decolou de busca vida, vai seguir agora para ser o ponto para pouso final, senhor. Mantendo-se afastado do campo aí, ok? Gente, o ajuste padrão em forma final para pouso, Yankee Oscar Oscar. Forma final, Oscar. Controle Salvador, boa tarde, Oceaneer 6314, informação Quebec. Boa tarde, Oceaneer 6314, identifique, desça para o 050 na chegada Mari. 050 na Mari, Oceaneer 6314. Oscar, guarde cópia, amor. Livrou a 1-0, o Papá Romeu Lima. Vicente, o Papá Romeu Lima, proa de buraquinho, chame controle 1-9-35, bom voo. Grato, senhor, proa de buraquinho, já avisou a aeronave na proa. Vicente, para o helicóptero, o Robson 44, cruzando agora a vertical do aeródromo e prosseguindo para o litoral norte. Ok, ficar atento ao mesmo aqui, vamos lá com a visual Yankee Oscar. Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima, agora na sua escuta, tá visual com asa rotativa. 5 Papa Romeo Lima, mantenha 500 pés no litoral, informe seu estimado de pouso. Mais 20 minutos, senhor, aos 18.23. 18.23, copiado. Direção final para pouso, Yankee Oscar Oscar. Frequência livre, Yankee Oscar Oscar. Grato, boa tarde. Kilo Romeo Oscar, copia. Kilo Romeo Oscar, Morro São Paulo, meu pés, decola no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 0153, controle 11935 e a torre 1186. Informação Quebec, Pantanal 60. Pantanal 4710, identifique, desça para o 060 na chegada Mari. 060 na chegada Mari, Pantanal 4710. Muito baixa, chame o 1186 para acionar, confirme PLB. Gente. Oscar, prossiga. Táxi. Boa tarde, Gol 1807, identifique, desça para o nível 070, chegada Ponte. Ponte 070, na chegada Ponte, boa noite, 4065. Também, obrigado, amigo. Boa tarde. Meu 360, via T Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda Bridge, com curva direita. Transponder 5160, controle 119.35. Só vai prosseguir direto para João Duval, confirme. Se for possível, agradeço da presença, João Duval. É autorizado no 1510 direto o destino, só me confirme seu estimado de pouso. Estimado de pouso seria os 1835. 1835 copiado, Sierra Eco Hotel voando direto João Duval. Afirmativo, pro direto, Sierra Eco Hotel. 6213, prossiga para o solo. 05, pushback, acionamento. Teve pushback, acionamento, chame para o táxi, seu chão é 6213. Entrei para o táxi, 6213. Terno bastante travado, o Juliet, temos o... Juliet, temos o livre pouso na 10, vento 160 graus com 9 nós, altímetro no 03. Positivo, está autorizado o pouso, temos o... 6394, está livre leste, desça para 2.000 pés, hoje o padrão, informe no localizador. 2.000 pés, livre leste, Xenero 6314. Pode vá direto, Duna? Autorizado, 6394, número 1 na aproximação. Duna, Xenero 6314. Índia November Alpha, informe na rotatória, visual com campo. Informar na rotatória, visual com campo, Índia November Alpha. Altímetro no 0, no 3, livre táxi, chama para ingresso. Controle Pantanal 4790, poderia voadora também? Está reduzido. Autorizado, Pantanal 4790, para o de Duna. Duna 4790. Desce a patinada e pronto. Meio Índia November Alpha, chame agora 2, Salvador, frequência 118 decimal meia, tem um bom pulso. November Alpha, chama 2 da frequência 118 decimal meia, grato. Netango Zulu, solo 09, livre direita, solo 121 decimal 9. Letão Zulu em frente, quilopátio 3. 2 Salvador, Índia November Alpha, na rotatória, visual pro campo. Sim, Índia November Alpha. Na rotatória, visual pro campo, Índia November Alpha. Gente, segue para a final no 7, a parte final de 3 milhas. Livre ingresso, responderá na final no 7, 3 milhas. Índia November Alpha. Espera, chame a torre no 186, ajustando 013, bom voo. Grato, Índia, 686, no ponto de espera, 1003, eu ajudo, grato, 6213. É Oscar, decolado aos 10, chame controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, bom voo, Oscar, grato. Salvador, tá passando com o Kilo Romeu Oscar. Boa tarde, Kilo Romeu Oscar, subi e mantenho no meu pé de corredor Axé, informe no final da barra. Autoriza 2500 pés na frente de morro, seu? Autorizado, direto morro 2500 pés, Kilo Romeu Oscar. Grato, Romeu Oscar. Gol no 807, redução para 2109. 2109, boa noite, 07. O Papá Romeu Lima, não há tráfego conhecido no setor, mantém-se com as visuais, frequência livre, chame para o regresso. Livre, senhor, grato, Papá Romeu Lima, uma boa tarde. Bom voo. Controle Salvador Azul 4032. Boa tarde, Azul 4032, identifique, chegada a Mari, desça para o nível 050. Mari 050, Azul 4032. Salvador 649. 649, informação em curso Quebec, Ilhéus, aprovado nível 240, decola da pista 110, perfil de saída da Euleda após direto Ilhéus, transponder 5402, controle 119, decimal 35. Aprovado 240, Salvador Ilhéus, da Euleda, é, transponder 5402, controle 1935, portão é o de número 2. Voo 649, só confirmando após Leda, voa direto Ilhéus. Leda e Ilhéus, obrigado. Barra, chame pronto, voo 649. Zero está livre, ILS, informe no localizador, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, trabalhando no localizador, patamar 4700. Chamada interna, me atrasa no passo. Primeiro Alfa 360 pela esquerda, repartir interceptando final 17. Primeiro pela esquerda, ainda no número Alfa. Decolagem pro 6293. Ah, sim, a linha decola, vento 180 graus, cono 0 nosso. Pessoal, decolagem 3-1-4, vento 1-7-0 graus, cono 0-9, altímetro 1-0-3, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, o chanel é 3-1-4, passou de certo. Pai Uniforme, Sierra Ecotel, com tráfego conhecido nesse setor, apresenta frequência livre, mantém condições visuais e chama para graça. Alfa, visão com o tráfego da 10, iniciando outro 360 pela esquerda. Gente, Índia November Alfa, reporte interceptando o final no 7. Contrário interceptando o final no 7, Índia November Alfa. 6314, livre pouso na 10, vento 160 graus com 99, altímetro 10-3. Livre pouso na 10, chanel 6314. Estabilizar na final ILS. Descendo via para 10 mil pés, sobre a parcela estabilizada em ILS, sobre a nossa. Controle, Salvador, boa tarde, Oceaner 6213 na série. Boa tarde, Oceaner 6213, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado a prova de lei da. Radar 360, prova de lei para o presente? Afirmo. Voando lei da 6213. Após Ilhéus, 5414, 1935. Chanel 6327, cotejamento correto, chame pronto. Camarada, obrigado. Afinal, tomou 7, Vila Miber Alfa? Sim, siga sem reduzir, aguarde autorização para pouso. Seguir sem reduzir, aguarde autorização, Vila Miber Alfa. Estacionamento azul 4065 no box 8. Azul 4065, livre para tiver estacionamento, chame para o táxi. Tomada para o táxi. Meta final, torre 18-6, tomou posse. 18-6, boa. Zuno 4, solo ao Zuno 6, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219, livre à 6, 314. Foi em Salvador, patamar 4710, estabilizou a ILS da 10, visual para mim. 14710, reporte externo. Tá. Rio November Alfa, livre pouso na 17, vento 160 graus com 99, altímetro 10-3. Livre pouso para o Rio November Alfa. Bom, Salvador, boa tarde, o Xanero 6314, desva pista. Boa tarde, Xana 6314. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa vai mantendo para Juliette, Xana 6314. Sou Salvador, boa tarde. Está passando o meu Papatango no Fábio 4 com 2 a bordo 500 a Quebec. O meu Papatango, é, confirma intenções do voo local. Voo para o Salvador, Vera, a Tora TGL em Veracruz, o meu Papatango. Vicente, Romeu Papatango, confirma o estacionamento. Pátio 4. Vicente, Romeu Papatango, voo local aprovado, mil pés, decola 17, curva direita, corredor Axé. Transponder 01-41, controle 1-9-3-5, 2-9-8-6. Autorizado o voo local Salvador Vera Cruz, mantendo 1.000 pés, plano de pista 17 com curva à direita e seguindo pelo corredor Axé em condições visuais. Transponder 01-41, controle 1-1-9-3-5. Romeu Papatango. Romeu Papatango, confirme o PLB. 02, Romeu Papatango. Gente, Romeu Papatango, para o acionamento e táxi, chame a torre número 86. Bom voo. Para acionamento e táxi, chamarei torre na 1-1-8-6, Romeu Papatango. Obrigado. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5241, no centro da informação Quebec, para Montes Claros, pronto para a cópia. Gente, aguarde a cópia, Trip 5241. Aguardando, poderia confirmar a saída prevista, por gentileza? Ainda não tem, ok? Aguarde coordenação junto ao controle. Tá, muito obrigado. Luiz Obor. Siga o meu Papatango. Solicita acionamento, meu Papatango. Autorizado, chamo para o táxi. Chamarei para o táxi, meu Papatango. Frequência livre ao estacionar. Cinco, dois, quatro, um, na escuta. Afirmativo, na sua escuta. É, só pra coordenação, confirme a radial ideal de saída. Juliette, Oxanera 6314. Juliette 05, Oxanera 6314. 05, Oxanera 6014. 319, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, boa noite 07, na final, com o trem da chave checado. Boa tarde, boa noite 07, vento 1,60 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, livre pouso na 1,0. Livre pouso na 1,0, boa noite 07. 0, questão de pouso é na 1,0 ou na 1,7? 1,0. 7, vou ir na proa da posição Bunf para efetuar a chegada Bunf e o Serra Tapapá. Informe no ideal para a descida. Positivo, na presente voa Bunf, Serra Tapapá vai reportar para a descida. 6327. Pantanal 4710, mantém posição antes da Juliette. Posição antes da Juliette, 4710. Solo, a pro ideal do trip 5241 seria pro de Judas. De Duna, então? Judas, pro de Judas 5241. Ah, ok, de Judas, aguarde só um momento. Salvador, TAM 3192, perfil da Mari, está descendo para 150, informação Quebec. Boa tarde, TAM 3192, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. 050, TAM 3192. Oxanel 6213, chama agora Recife, frequência 1251 e alternado 13325. 1251, alternando 3325, 6203. controle Salvador, muito boa tarde, o trip 5489, autorizado pelo centro 160, informação Quebec. Boa tarde, trip 5491, identifique, desça para o nível 050 na chegada bomba. 050 na bomba, 5491. Ativo, então vai coordenar após o TAR. Altimetro no 013, livre táxi, chame para o ingresso. Livre táxi, chamarei para ingresso o meu papatec. Rota DCT Vitor Charlie Oscar, DCT Retol, Whisky 8. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após conforme rota do plano de voo. O transponder 54 no 3, controle 119.35. Atualizado Montes Claros no 200, no 220, subida DCT Victor Charlie Oscar pela Whisky 8, Retol. Subida é a Dael, tração Leda. Transponder 5413, controle de saída em 119.35, é o trip 5241. Trip 5241, confirme novamente o nível, 200, entendido? Não, negativo, 220. 200, 200, aprovado, confirme. Afirmativo, 200, 200, aprovado, é o trip 5241. Trip 5241, cotejamento correto, chame pronto para acionamento pushback. Chamará pronto para acionamento pushback, é o 5241. Solo bom 649, puxa acionamento 02. Bono 649, aguarde, será o número 2 no setor. Será o 2, no 649. Olá Salvador, boa tarde, boa noite, 07, visão. Bono 807, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, para o 06, boa noite, 07. Claro. Azul 4032, vento 180 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Vai, escuta. Sul Romeu Oscar, não há tráfego conhecido no setor, frequência livre, chama para regresso. Livre pouso não no zero, vento 170 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, azul 4038. Azul 4065, decolado 1226, chame controle 119.35, bom voo. É, tinha boa tarde, gente da Quebec. Confirme? Trip 5627. Trip 5627, informação em curso, Quebec, Aracaju, aprovado, o nível 190, via Golf 677, decola da pista 10, perfil de saída Pucajamo após direto, transponder 5432, controle 119.35. Pesado 90, Golf 677, decola, saída Pucajamo após direto, aciona 432, controle 5935, trip 5627. Trip 5627, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Boa tarde, Índia, Delta, Bravo. Informação em curso Quebec, confirma o estacionamento. Ok, decola.